www.radiotrans.com.br/seja-parceiro. Esta é a Rádio Trans Mundial, uma emissora da Fundação Sistema RTM de Rádio e Televisão. ZYE857, ondas curtas de 49 metros, frequência de 5.965 kHz. Transmitindo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Conosco, Rádio Clube de Santo André, ZYK650, Trianon AM 740. Rádio Universal Limitada, ZYK655, AM 810 kHz. AM 570, Rádio Cidade Esperança, Imperatriz, Maranhão. Rádio FM 92,3 FM, São Luís, Maranhão. AM 900, Rádio Nordeste Evangélica, Natal, Rio Grande do Norte. FM 105,9, Rádio Cidade de Alumínio, São Paulo. FM Novo Lar, 87,9, Alfenas, Minas Gerais. 102,7 FM, Ceará, Nova Rússia, Ceará. FM Esperança, 100,9, São Luís, Maranhão. 95,9 FM, Nepomuceno, Minas Gerais. FM 102,7, Rede Fé, Campina Grande, Paraíba. AM 1280, Rádio Sanhauá, João Pessoa, Paraíba. FM 87,9, Rádio Vila Nova, Tocantins, Amazonas. FM 105,5, Rádio Atalaia, Palmas, Tocantins. FM 101,5, Corumbá, Mato Grosso do Sul. FM 90,5, Musa FM, Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Melodia FM 87,9, Vitória da Conquista, Bahia. FM Novo Dia 92,7, Teresina, Piauí. FM 104,9, Rádio Antena 1, Carraço Bonito, Tocantins. Comunidade FM 87,9, Pedreiras, Maranhão. AM 1320, Rádio Uruaçu, Goiás. Paz FM 89,5, Goiânia, Goiás. FM Alternativa 98,7, Divinópolis, Minas Gerais. AM 660, Rádio Boas Novas, Porto Velho, Rondônia. Transmundial, para todo mundo ouvir. Voltamos a